nasceu pra cantar e louvar a esse Deus que me deu a razão de cantar, de louvar, de sorrir e de ser. Cante, ó minha alma, que nasceu pra cantar e louvar a esse Deus que me deu a razão de cantar, de louvar, de sorrir e de ser. São Paulo! É um enorme prazer para a Oficina G3 estar aqui nessa casa de show, podendo lançar o nosso CD acústico e contando com a presença de cada um de vocês. E a gente espera que ao longo desse show você possa curtir, se divertir no melhor que a Oficina G3 tem para oferecer acústico para vocês. Valeu!